a adega do Monte da Comenda Grande apresentou mais uma vez os novos vinhos. Desta feita, o restaurante da Carne Alentejana em Lisboa foi o local escolhido e a divulgação da marca e dos novos rótulos teve como público-alvo um grupo restrito de representantes da imprensa, maioritariamente da especialidade e não só. António Noronha Lopes, administrador da adega, apresentou à telefonia do Alentejo a estrela do evento, o primeiro Comenda Grande, Grande Reserva. Aqui a nossa intenção foi dar a provar este nosso primeiro vinho de uma colheita muito especial, em que nós apostámos muito e que estamos aqui com uma grande expectativa em termos de aceitação por parte dos nossos consumidores. E a importância deste vinho para a Comenda Grande é de facto um vinho topo de gama e vem trazer um novo conceito. Exatamente. A Comenda Grande sempre tentou apostar na excelência em todos os vinhos que costuma produzir. O Grande Reserva, o Comenda Grande Grande Reserva, surge como esse vinho de topo. Ou seja, para além das colheitas habituais que nós produzimos todos os anos, nós temos a gama das colheitas especiais também e temos o nosso Reserva. Este vinho é um vinho que nós entendemos que, pelo seu caráter singular, por ser um vinho que se distingue em termos de qualidade, em termos de perfil, mereceu esta designação de Grande Reserva e sendo assim, é o primeiro dos Grandes Reservas da Comenda Grande. Entendemos que o nosso consumidor também aprecia este tipo de vinhos, estes vinhos com um perfil único e que acaba por também merecer todo um esforço por parte do produtor para nós produzirmos um vinho de topo. No mesmo jantar de apresentação, a Comenda Grande anunciou mais uma fase da estratégia de crescimento sustentado que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Na agenda está o aumento da capacidade de fermentação, o que passa necessariamente pelo aumento da área de cultivo. Neste momento, o próximo projeto que nós já temos a decorrer será o aumento, ou seja, a ampliação da nossa adega. Nós iremos duplicar o espaço físico da nossa adega, é uma nova construção que irá surgir junto à adega atual e na qual nós iremos depois poder também aumentar a nossa capacidade de fermentação. A nossa intenção é, para além deste aumento da adega, é permitir também que haja condições para poder apostar em mais área de vinha. Mas quem melhor do que Francisco Pimenta, enólogo da casa, para demonstrar tecnicamente este Rolls-Royce da coleção de rótulos da Comenda Grande? É um vinho que, no fundo, resulta de uma série de solicitações, principalmente dos mercados externos, que criam um topo de gama. É um vinho que, ao contrário do habitual, resultou de vinificações separadas de cada uma das castas constituintes e é um vinho que, sensivelmente, tem um terço de cada uma das castas, Alicante, Sirá e Touriga Nacional. Este conjunto de castas resulta num produto final muito bem conseguido, utilizando uma expressão que eu não gosto muito, mas é um casamento quase perfeito, em que, apesar também de ter estagiado enfim, um pouco mais em barricas de carvalho francês, mais do que um ano, cerca de 16 meses, barricas de carvalho francês novas, a sensação de madeira é relativamente discreta, com a fruta e o caráter de cada uma das castas individuais bem marcadas, bem vincadas, em que um vinho com uma maturação no seu ponto ótimo, com cerca de 14 graus de álcool, o resultado final naturalmente, e acho que o adjetivo mais adequado para este vinho é a elegância. É um vinho que é elegante em termos aromáticos, muito complexo, difícil de sintetizar apenas num descritor aromático. Em termos da boca, de facto, uma grande complexidade também, em que a madeira está, cada uma das castas, as suas aromáticas, algum cacau no final, mas principalmente a complexidade que resulta e a persistência no final de boca, um vinho muito macio, muito fácil de beber, em que se nota alguma estrutura, em que se nota a acidez, em que de facto resulta um final de boca harmonioso, que é o melhor que se pode dizer de um vinho, e é de facto um vinho que nos deu muito prazer em ter feito, é um vinho com o qual estamos muito satisfeitos com o resultado final e que podemos claramente afirmar como sendo o topo de gama da casa, e que espero que seja possível repetir em futuras edições, mas para já é um vinho com o qual estamos muito satisfeitos para aquilo que era o objetivo que temos atingido. Mas nem só de topos de gama se faz uma garrafeira de excelência. Para quem já fidelizou o palato aos vinhos alentejanos de qualidade, já conhece ou vai querer conhecer mais um rótulo. Francisco Pimenta também levou a Lisboa o Seis Castas. É um vinho de 2014. É constituído pelas principais castas do Alentejo, desde logo a Trincadeira, Aragonês, Alicante, Sirá, Cabernet, Touriga Nacional, em proporções variáveis, que eu não sei exatamente quais são, porque resulta de uma única vinificação. É um vinho que se pretende robusto, com uma maturação muito bem conseguida. Apesar de ser um vinho robusto, alcoólico, tem claramente marcado um caráter alentejano, exatamente por essa razão, que eu julgo e quero acreditar que tem uma frescura no final, muito agradável de beber, uma grande expressão aromática. É um vinho que estagiou 12 meses em barricas de carvalho francês. Ainda assim, a percepção da madeira é relativamente subtil, e que lhe confere complexidade e que é muito agradável. O Monte da Comenda Grande é uma exploração agrícola familiar com tradição secular que aposta de forma firme e contínua na reconversão da agricultura alentejana. A empresa opera ainda na fileira da cortiça e no setor do agroturismo. Os vinhos, esses, saem dos talhões dispostos ao longo de 43 hectares da propriedade, situados entre as freguesias da Igrejinha e Val do Pereiro.